nos meus braços. Vem morena, vem dançar. Quero ver tu requebrando, quero ver tu requebrando. Tu remexendo, responde com essa fome tá que só raia. Quero ver tu remexendo, responde com essa fome tá que só raia. Quero ver tu remexendo, responde com essa fome tá que só raia. Quero ver tu remexendo, responde com essa fome tá que só raia. Quero vem, morena, pros meus braços. Quero ver tu remexendo, resfolego da sanfona tá que só raia. Quero ver tu remexendo, resfolego da sanfona tá que só raia.